0, mantém o nível 150, Chimé Aracaju, na frequência 20, decimal 3, 3520. Serviço radar terminado, 60 milhas nordeste de Salvador. 03-3520. Operador, muito bom dia, voo 90. Bom dia, voo 9032 para Recife. Eu tenho um nível de voo aprovado 390, informação, o curso é Foxtrot. O senhor está pronto para o copy? Com 9032, autorizada para Recife, nível de voo 390, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Pucca, transição Aracaju, controle Salvador Opera em 120.8, aciona 5111, com 9032, aerovia Previsque 58. Para Recife, Pucca, Aracaju. 9032, por gentileza, cheque o rádio. Essa transmissão veio intermitente. Eu copiei somente até a transição Aracaju. Após eu não consegui copiar, senhor. Positivo. Como recebe agora? Agora 5, senhor. Positivo, após Pucca, a saída Pucca Aracaju, controle 1208, 5111 é o transponder, Upper Whisky 58 aerovia. Correto, 9032, portão 4, time pronto para o pushback acionamento. Câmara. Pushback acionamento, gol 1817, na 95. Portão 5, aprovado, pushback acionamento, 937, me táxi.